Andrezinho? Fala, filho. Já ouviu o samba funk do Molejão? É, claro que não. Qual é? Ela é toda boa.